do Atlântico Sul. Marinheiro João do Ar, anjo do céu azul, Issa Issa, cor a vela, 3 milhas do atol. Só na nuque o corpo dela ofusca a luz do sol. Quem avista a ilha do amor, o mar só se dá bem. Um peixe que eu pesquei, marujo que se preza. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro marujo que se preza. Oa, oa, balanço do mar. Oa, oa, amor, vida boa. Oa, oa, vento da navela. Oa, oa, me leva pra ela. Atlântico Sul, marinheiro João do Ar, anjo do céu azul, Issa Issa, âncora vela, 3 milhas do atol. Só na nuque o corpo dela ofusca a luz do sol. Roupa lavada no varal ofusca minha visão. Moça do batalhão naval, pega na minha mão. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro marujo que se preza. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro marujo que se preza. Oa, oa, balanço do mar. Oa, oa, amor, vida boa. Oa, oa, vento da navela. Oa, oa, leva pra ela. Issa Issa, vela do barco, mar do Atlântico Sul. Marinheiro João do Arco, anjo do céu azul, Issa Issa, âncora vela, 3 milhas do atol. Só na nuque o corpo dela ofusca a luz do sol. Tempestade vai e vem, vai no leme marinheiro. Ela me quer, eu já não choro mais. Vou correr o mundo inteiro. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro